Foi, Salvador 3153, em Serra Baixada, travado. Da 3153, tem livre pouso na 10, variável com 3 anos. Tem livre pouso, 3153. Salvador, boa noite, 04, assistente da hotel, bom dia. 1804, confirma. Afirma. Aqui, bom dia, pronto para cópia, 360 Galeão? Pronto, 4. Autorizado, 360 Galeão, via Pesuru 10, SMAP, Lúbito e Barbacena. Na cola da 10, curva direita, saída da El, Leda, depois rua Bridge. Aciona 530, controle de frequência 20.8. Autorizado para o Galeão, nível 360, Pesuru 10, SMAP, curva direita da 10, da Elida Bless, da Elida Bridge. 5130, transporte 208, controle 1804, agora. Ótimo, da Elida Bridge, chame para o acionamento. Vai, boa tarde. Alô, Salvador, boa tarde, 3153, livrou. Sim, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, Juliette, boa tarde, 3153. 1235-1, ao TR 1331. Para o táxi, o TR 3290. Está livre o táxi via Pátio Índia, até o ponto de espera. Chama a torre 18-95, declarado. Tem a posição. A 3, observe a nave da companhia saindo para decolar, após 0 à esquerda, portão 8. Após a passagem do colega, sai pro 8, tá? 3, 2, 3. Solo Salvador, boa noite, 04, 962, é pushback, acionamento. O 804, 612, está autorizado para o push e acionar, chame para o táxi, o 804. Considera táxi, no 804. Bom dia, linda cola pista 10. O vento é calmo. Oi, Salvador, bom dia. Tá 3890. Tá 3890, bom dia, linda cola pista 10. O vento é calmo. A linha redecola pista 10, tá 3890. 20, deixa eu ouvir. Afirmativo, autorizado 380, controle Brasília, deu para o Lula 7, decolada 10, curva direita, Arbor, Elefa, 5142, transponder, 1208, controle da 3517 no portão 7. Correto, chama para acionamento. Reportará. Azul 4201, está pronto para pushback, acionamento, atilado na posição 1. Na 1, está autorizado, chama táxi. Chama táxi, 4201. Decolou 23, 1208, controle. 208, grato, bom dia. Salvador, bom dia, 3890, passa 1200. 3890, suba o 330, sai da PUCA, viu? 330 na PUCA, 3890. Boa noite, 04 para o táxi. Temos 113 a bordo, 3:50, alternando Campinas. Isso aí, chegou para o táxi. Na sua escuta. 342 para cópia Recife. Pronto? Autorizado, Recife 390 nível, via Perusque 58, decola da 110, curva de esquerda, saída Puca, transição Aracaju, aciona 5137, no controle frequência 208. Correto, já passando. Ele autorizado, chame táxi. E o azul 4201 está pronto para táxi com 106 pessoas a bordo. 3 horas e 40 de autonomia, alternando Ribeirão Preto. Autorizado, até o ponto de espera, chame torre 18, decimal 95, decolar. 1895, chama, obrigado, 4291. 804 de táxi, até o ponto de espera da 10, chama a torre 1895, ao pronto. 1895, obrigado, aqui. Bom dia, 607. 607, preciso. É, eu tenho autorização, Guarulhos, se tiver. Fiquei pronto, cópia. Autorizado, Guarulhos 360 nível, via Bridge, Pesulu 6, Belo Horizonte. Decola da 10, curva à direita, saída da Euleda, depois o Bridge. Aciona 5141, controle frequência 208. Para Guarulhos, 360, Brilha, Pesulu, Cono 6, Belo Horizonte. Decola do 10, curva direita, da Elmeida Brilha, Cono 4, 1208. Correto, chama para acionar. Amarelo, obrigado. Salvador, o 4201, ponto de espera pronto. 4201 na linha decola pista 10 do Vento Calmo. Vento Calmo, a linha decola 4201. Oi, Salvador, bom dia, boa noite, 04, ponto 010, como número 2, para o para decolagem. Boa noite, 04, após a rolagem do azul, a linha mantém pista 10. Após o azul, a linha mantém na pista 10, boa noite, 04. Alô, Salvador, Azul Yankee Papa, bom dia. Azul Yankee Papa, bom dia, prossiga. Gostaria de solicitar a autorização para reboque do pátio 3 para o pátio principal, ponte número 1. Chame 121 decimal 9, por gentileza. Confirme, por favor. Chame na frequência 121 decimal 9, por favor. Nosso táxi 363-6201, nosso teopista foi de 129, a autonomia de 3 horas e meia e a alternativa é Guarulhos. 290. Táxi via Pátio Índia até Ponte Espera, chama a Torre 18, decimal 95, para decolar. Pátio Índia, 295, Ponte Espera, 629. Iduna, desça para 2000 pés, ajuste no 0, no 0, reposto estabilizado, LS. Zero, um no zero. Decolou os 30, 208, controle. 308, obrigado, Monte. 4201. Ele Salvador, bom dia, Azul 4201, faça 1500, perfil da Dael. Azul 4201, suba 360, vigilante. 360, vigilante, 4201. Dono 804, tem livre decolagem da 10 e da TECAM. Tem decolagem no 0, boa noite, 04. Salvador, Azul Yankee Papa, bom dia. Sou Yankee Papa, como procede? Gostaria de solicitar a autorização do retorno do 43 para o pátio principal, pátio 1. Está autorizado iniciar o reboque, chama para ingresso no pátio 1. Ali mantém pista 10, 629. Ali mantém pista 10, 629. Deixa eu me táxi. Boa noite, 04, decolou os 32, 1208, controle. 08, boa noite, 04, obrigado, boa. Boa. Qual foi, papá, qual é a sua posição no portão 1 que vai utilizar? Todo pátio 1? Portão número 1. Ausente. 2-3. Ajuste no 0, no 0. 0-0. Controle, gol no 804. 804, suba ao nível 360, foi da Tael. 360, Tael, gol no 804. Sétimo 5, para Brasília, para o golpe. Autorizado para. para Brasília, 360 via Pesuru 17. Decola da 10, curva à direita, saída é Arbor, transição é Elefa. Raciona 5144, controle frequência 20 decimal 8. Afirmativo, chão passional. Dois no decolou 35 no 208 contra 208, bom dia. Contra o Salvador, China 62, 1-1, transferência. 62-1-1, suba ao nível 360, saída da El. 360 da El, 62-1-1. O Fono 607 para apoio de tratamento está no 9. 9 está autorizado, chama em time. Chamaremos 607. Salvador, Xenai 6219, não posso invadir, vou aprovar da El Oleda. Negativo, mantenha o perfil da saída. Tem dois taxas que decolaram à sua frente. O mesmo perfil. Mantenha o perfil, 6219. Salvador, gol Brominho 4-2 para o ataque. 1-2-5-8, agora 3 horas e 10, alternando na calma. No táxi à direita, chame torre 18, decimal 95 a decolagem. Direita, trazendo o táxi, para 2, está com o Brominho 4-2. Ó, Fio e Papá, mantém a posição aí. Confirma aqui, papá. Confirmando, pode continuar o reboque, ok? Continua o reboque logo imediato até a posição 1. Ok, gente. Paulo Salvador, bom dia. 897, possível. Com hotel, autorização cumprida, opção 340. Quebrando cópia. Autorizado para Confins 360 nível via Lídia, Pesuru 16, decola da 10, curva à direita, saída da Elida, depois rua Bridge, aciona 5146, controle frequência 120 e 8. Autorizado, Confins a nível 360, confirmando Bridge, Pesuru 16, decola da 10, curva à direita, saída da Elida, após rua Bridge. 5-1-4-0 transponder 208 controle com 897. Afirmativo, chão estacionado. Camarada. Ponto de espera após o pouso total, ali mantém que está bem. Teresina, não obtemos contato com É sideral 9910, confirma. 9970. Ah, ok. É, não tem seu plano aqui no sistema ainda não. Qual é a sua hora prevista de saída? Puxa, bem, estacionamento, tá? 3597 no 7. E no 7, aguarde. Aguarde, tá? 3597. Claro, tá. Chegou 607, temos 188 a bordo, Oceana Galeão. 3 horas e 50. Que tá livre o táxi via Pátio Índia até o ponto de espera da 10. Atento à aeronave da Azul que tá em reboque já próximo ao portão 1 que vai estacionar. E no ponto de espera chama a torre 1895 para regular. Gente, Pátio Índia, ponto de espera 1895. Tá sendo o 607. Pouso Golf autorizado, puxa bem estacionamento da 3507. Já está autorizado agora, o puxa bem chame táxi. Autorizado é porta táxi da 3507. Chané 6211, chame Recife, 1253, 1323, 1325. 1325, Chané 6211. Passarela 2223, desça para 2000 pés, reposto estabilizado ILS. Fala 42 na 209. 209. Gol na 642, usando a variável com 39, sem livre decolagem da 10. Alfa Kilo, parte 6 da 6. Boa, boa, Papa. Oi, Salvador, bom dia, 1607, ponto, espera 10, não? Bom, 1607, ali, mantém, pista 10. Alerta Mateiro 10, 1607. Zona 642, decolou os 431208, controle. 08, bom dia, Zona 642. Bom dia. Zona 607, tem livre decolagem da 10, visita variável com 39. Livre decolagem, 607. 642, subou 390, vigilante.